Agência Megafone. Computador, baterias, televisão, celular e monitor são exemplos de lixo tecnológico encontrados em Maringá. Esse resíduo, poluente, na maioria das vezes é descartado de forma incorreta, nos córregos, fundos de vales e terrenos baldios. O promotor do meio ambiente de Maringá, Manuel Ilessir, explica que, de acordo com a legislação estadual número 15.851/2008, a responsabilidade sobre o lixo tecnológico gerado é dos fabricantes, fornecedores e revendedores. Porém, não é isso que é feito na cidade. De acordo com a nossa legislação, que é muito falha, você tem que devolver para onde você comprou. O comerciante que comprou vai devolver para a indústria e a indústria vai reciclar. Então, essa é a maneira correta de ser feita. O que não ocorre de fato, né? Não ocorre por quê? Primeiro, porque a população não tem nenhuma cultura em fazer, ele não é responsável por esse lixo que ele produz, né? Ele não se acha responsável por isso, sendo que ele é o responsável. Então, o que ocorre? Ele é descartado pela população, né, como se fosse um lixo comum. A pessoa física ou jurídica que descarta lixo em lugar impróprio comete crime ambiental. O promotor do meio ambiente destaca que essa pessoa pode responder processo criminal e até mesmo ir para a cadeia. A pena para quem joga lixo que causa dano à saúde do ser humano pode chegar de 1 a 4 anos de reclusão. Quem joga lixo na natureza e que sobra para a população, quando é pego, é crime ambiental. Esse crime ambiental está na Lei 9.605 de 1998. Qualquer descarte de lixo na natureza, não é, sem dar o destino correto para ele e que ele possa ter só a potencialidade de causar poluição, já é caracterismo criminal. A pessoa corre o risco de ser processada criminalmente por estar descartando esse lixo na natureza indevidamente. Porque quem descarta um lixo e que esse lixo possa causar um dano à saúde da pessoa, ele pode sofrer uma pena, pode ir para a cadeia, inclusive. Além de responder o processo criminal, a pessoa que comete o crime também pode responder uma ação civil e ter que reparar o dano causado na natureza. Suelen Albuquerque para a Agência Megafone. Agência Megafone.